corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nats! Que alegria, que satisfação, o último do ano, graças a Deus, Brasil, é o Omelete Night. Vocês não estão sendo obrigados. Você, Dani Taranha, meu nome é Érico Borgo, eu queria fazer uma pergunta para você. Faça. Você está encerrando o ano aqui ao nosso lado, hoje é véspera de Natal, olha só que beleza, né? Se você está ouvindo, esse programa na véspera de Natal, parabéns. Parabéns, você deve ter a família mais chata de todos, eu sei como é, sua tia deve ser chata, né? Aquela tia Carola, que ela quer fazer a benção de todo mundo, a família junto. Olha, eu sei aqui, como é a benção quem dá hoje sou eu, tá? A benção quem dá hoje sou eu. Pastor Érico. É, nós vamos... Aleluia. A minha pergunta pra você deixa, a seguinte. Ele é o chefe. Tem vários programas aí, 11 programas, né? Você tá aí, 11, esse é o 11º programa. Sim. Ao nosso lado. De que maneira essa experiência mudou você enquanto pessoa? Olha, não me acrescentou nada, na verdade. Não me trouxe dinheiro, não me trouxe público. Claro que sim, você tem muitos fãs agora. Nada. Nada, mas eu tô feliz, tá legal. Mentalmente, psicologicamente, o que aconteceu com você? Não, tá legal. Aumentou a dose do remédio. Não, mentira, isso não aconteceu. Não, eu tô feliz com o Omelete Nights. Tô feliz. É um bom programa. Aí sim. Muito bem. Aí tivemos uma dose de sinceridade. É a opinião da especialista. Programa da família brasileira. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Isso porque é especial de Natal. Caralho! Ligou nesse momento. Ligou sozinho. Sozinho, irmãos. O ar-condicionado ligou sozinho. É Cristo. Cristo tá querendo te falar alguma coisa. Ou outro. Aquele que não deve ser nominado. Ou de cima ou de baixo. Eu acho que é o de baixo, porque o de cima já passou longe, né? Bom. Entendeu? Onde você vai com isso? Sei lá, não tem onde. Sei que é em cima. Como é que de é? Cima, sobe de baixo. Eu sabia que tinha alguma coisa que era uma analogia para o inferno e o paraíso. Mas será que você pode desligar? Esse barulho que vocês estão ouvindo nesse momento no estúdio é o diabo. Aleluia. Certeza que é o diabo, sabe por quê? Fui olhar aqui no controle do ar-condicionado. Não tem 30 graus. Nossa. Quem coloca 30 graus no ar-condicionado? Achei que você ia falar que tá 666. Bem. Meu Deus, o que foi isso, hein? Foi o Poltergeist. São os espíritos zombeteiros, né? O Poltergeist, aquele cara que sempre vem aqui correr a maratona todo ano. Sempre ganha. É o keniano, Poltergeist. Mas, ó, Feliz Natal, tá? Feliz Natal. Pra sua família, pra você, caro ouvinte. Eu acho que você que tá aí na mesa de Natal, que está ouvindo esse programa, tá com fone escondido. Nesse momento, enquanto as pessoas estão ceando... Pega aquela passa e joga na cara da sua avó, assim, tipo, um arroz de passas horrível. Você tá só esperando a hora do presente, que eu sei. Tá todo mundo enrolando. Né? Pra isso que serve. Puxa a perna do peru e faz um boquete nela agora. Que isso, Érico? Faz um boquete na perna do peru igual lá o filme... Killer Joe. Puxa a perna do peru e faz um boquete nela agora. O desafio Érico Borgo, Eric Borges... Para a sua ceia de Natal. Dependendo do peru, né? Se for esse peru cheio de hormônio que vem aí... O peru Pinochet? Que peru é esse, rapaz? Esse peru cheio de hormônio que tem aí, pô, não vai caber, porque tem umas coxonas, né? É o peru chileno. Peru paniquete. Omelete. Omeletenights@omelete.com.br. Chegou um e-mail natalino. Posso começar com ele? Amém. Claro, por favor. Lucas Borghetti. Olha, da família. Da família. Será? Sendo o Natal uma data que muitas pessoas consideram sagrada e inabalável, onde todos estão felizes e alegres comendo um Chester, trocando os presentes do amigo secreto, fiquei imaginando quando anunciado o Omelete Nights especial de Natal, qual seria a forma mais devassa e perturbada de acabar com essa festa tão importante no calendário capitalista. Vem as perguntas. Vocês já estragaram algum Natal? Ouviram o Natal ser estragado por alguém? Qual foi o pior presente que vocês já receberam? Ou aquele trauma por não ter ganhado o Nintendo tão sonhado? É muita pergunta, gente. Vocês respondem o que vocês quiserem, né? Tá aí, fazer sexo com o peru, né? A gente já deu a letra aí pra você estragar inclusive, o seu Natal. Inclusive, só lembrando que a gente acabou de ver uma foto disso, né? Sim, no telefone celular. De quem? No telefone porcalhado do Thiago Romariz. Thiago Romariz. Meu telefone é muito limpo, eu queria deixar isso claro. Thiago Romariz. Eu queria deixar isso claro. Sabe de quem é o seu telefone? O seu telefone é do capeta. Meu telefone é muito limpo, só que tem algumas coisas que não são... sei lá, decentes demais. Não no são meu de telefone. Cristo, não são do Senhor, as suas fotos. Não são coisas de Natal. Pronto, começou de novo. O seu telefone é uma pouca vergonha, Thiago Romariz. É uma pouca vergonha, tá? Eu não sei como ele sai do bolso da sua calça. Não poderia sair de outro lugar, ainda bem que ele sai do bolso da calça. Tão grudento que esse. Não, ele não é grudento. Ele é nojento. Mas enfim, vamos responder as perguntas aí do nosso amigo. São muitas perguntas. Primeiro que ninguém fica feliz comendo Chester, só pra começar. Tipo, eu não tô feliz comendo Chester. É o Chester que é seco? É, tudo é seco. O que que não é seco no Natal? É verdade. Tipo, peru, Chester, frango. Você pode colocar um molhinho, dar uma chuchada ali, alguma coisa. Nabo seco. Nabo seco. Nabo seco. Ei, meu pai. Damasco seco também. Damasco seco também. Nabo com maionese. Damasco seco. Quantos anos você tá hoje, Érico? Fala pra mim. Você acordou com quantos anos hoje? Ué, nabo seco. Família de vocês arma barraco assim, festa, Natal? Não. Não, não chega a ser barraco. Pois é, mas você fica vendo nos filmes. Não, minha família é super de boa, assim. Mas você sempre vê nos filmes, sempre tem uns barracos. Né? Pô, minha família que é diferente, então. É porque acho que as famílias se acostumaram, aprenderam a não se juntar muito, né? Pô, agora tem os núcleos, cada núcleo fica no seu canto. Tem um núcleo que fica lá no seu, o outro núcleo fica lá no seu. Agora na minha família, a gente começou uma tradição aqui de fazer um almoço antes do Natal. A gente almoça, tá, almoçamos domingo. É, almoçamos lá todo mundo, num restaurante já. E aí depois cada um vai... Nossa, melhor, né? Porque é uma coisa que vai mudando com os anos, né? Primeiro você vai sempre jantando no Natal um pouco mais cedo pra todo mundo ir embora. Isso é estatístico, acho que dá pra medir, assim. Pelo menos a minha família, a janta cada vez mais cedo, porque aí acaba logo. Ou então, quando você vai no restaurante, vai em algum lugar, ninguém tem que lavar prato, ninguém tem que preparar nada. Tipo, é um negócio gradual, assim. As pessoas se suportam cada vez menos, né? Que coisa. Cara, o último Natal... Não lembro como é que foi o meu último Natal. Mas a maioria dos natais que eu passei... Nataus. Dos nataus, é né? Nataus, é nataus. É. O correto é nataus. Nataus, Nataus. Nataus. É, a minha família leva todos. A minha família sempre levou. Cada um levava uma parte da comida, alguma coisa assim. Sempre. Na minha família sempre, também é assim. É, e sempre acabava todo mundo bêbado. Eu acho que eu nunca estraguei... Voltando às perguntas dele, eu nunca estraguei Natal de ninguém. Talvez... Não querendo, mas a minha cara de Natal, ela já é... Estraga pra gente. É um estrago... Eu tinha medo do Papai Noel quando eu era criança, né? Porque é uma criatura estranha. Mas uma amiga minha também ficou traumatizada porque o Papai Noel do Olho Furado foi visitar ela. Como assim o Papai Noel do Olho Furado? Era um pirata. Você imagina uma pessoa vestida de Papai Noel, não tinha barba. Aí compraram aquelas máscaras de carnaval, de papelão, de papel... Que, tipo, o olho vem furado pra pessoa poder enxergar. Ai, caralho, que e aquela era a cabeça do Papai Noel. Então virou, tipo, o Papai Noel do olho furado. Tinha a cuca, o bicho-papão e o Papai Noel do olho furado, entendeu? Acho que o Papai Noel é mais pobreza que eu já ouvi falar, esse Papai Noel aí. Do olho furado. Esse Papai Noel do olho furado. Pô, lembrei de uma história boa. Eu nunca estraguei Natal, mas a minha irmã já estragou um Natal. Que foi? É, porque a sua irmã é Wicca. Minha irmã não é mais Wicca, ela já não foi. Não é mais? Não. É, ela estragou porque ela levou uma galinha preta e aí avestruz. Ficou fogo na... A família inteira se juntava e aí, como a gente era muito criança na época e os primos têm todos a mesma idade, a gente ganhava presentes coletivos. Então teve um ano que todo mundo, todos os netos, os primos ganharam máscaras do Changeman. Todo mundo. Pô, e que foda. Eu achei legal isso que aí. Que foda essa, eu acho foda. Do caralho isso. Eu tinha, sei lá, uns 5, 6 primos. Tenho não é um presente coletivo, assim, igual pra todo mundo. É um presente coletivo que forma um... Que forma um supergrupo. Super Sentai. Um Super Sentai do Natal. Caralho, sua família. Foda. É a melhor família de todas, é a sua. Acontece que as meninas ganharam outro presente, porque afinal de contas, seriado japonês é coisa de moleque. Minha irmã ficou puta, porque ela queria uma máscara do Flash, claro, do Changeman, com razão, sei lá, do Changeman. Com razão a sua irmã, apesar da armou família. Um puta barraco. No carnaval, não. No Natal, porque ela queria uma máscara do Change, mas ela não ganhou. Ué, tá certa, eu lembro ela. Uma vez que eu estraguei também, mas foi uma coisa meio... Não ficou pra família inteira, foi uma coisa mais reservada. Eu lembro quando eu era criança que eu queria uma boneca de porcelana. E aí eu pedi... Criança. Dessas amaldiçoadas, né? Que dessas guarda do capeta, o espírito do que capeta. Gira o pescoço. Sim, que você coisas. Só compra no brechó e ela tá mais barata. É. Assim, é porque essa aqui já voltou 3 vezes e tal. É. E aí eu pedi pra minha tia, ah, o que você quer? Eu falei, ah, tia, eu quero uma boneca de porcelana. E ela me deu uma boneca horrorosa, que não era de porcelana. Eu lembro que eu abri o presente, eu olhei pra aquela porra, cheguei pra ela e falei assim, isso aqui é porcelana? Eu devia ter, tipo, 8 anos. Olha, que pena que isso aqui é só áudio, viu? Porque vocês tinham que ver a cara de desprezo de Dani Taran, com um olho semicerrado, uma mãozinha assim, isso aqui é porcelana? Sabe, tipo, porcelana, meu bem. Só faltou ela falar assim pra ti, isso aqui é porcelana, meu bem. Você tá tirando com a minha cara? Tirando. E eu só tinha 8 anos. Caraca. Então, mas tudo bem. Mas enfim, tia, um beijo, te amo. É por isso que tem tia que só dá cueca pra todo mundo, entendeu? Eu ganho cueca, kit barbear. Cueca? Como se eu usasse, tem um kit barbear que eu uso, que tem uns 3 anos, tá vencido desde o ano passado. Kit barbear é minha avó, todo ano. Presente clássico. Minha avó, mas... Todo ano aqueles cremes de barbear e loção pós... Creme de loção pós-barba. Creme de barbear. Não encosta na minha cara um creme de barbear há, sei lá, 5 anos. E todo nome dá creme de barbear. Porque a vó é vó, eu gente. Eu não sei o que ela pensa. Tipo, ele tem barba. Então vou dar um negócio de barba. Sabe o óleo do carro, quando você deixa de trocar, ele vira aquela massa preta, assim, tipo petróleo, que vaza petróleo? É a loção. A loção de barbear deve estar assim, deve estar só um grude, um chiclete. Você sabe que quando meu pai era criança, ele não tinha muito dinheiro. E quando tinha aniversário ou Natal, a minha avó pegava uma meia que ele não usou, que era nova... dele, fazia um pacotinho e dava de presente. Que foda. Melhor vó do mundo. Vó troll. Muito. Dona Mira era foda, Dona Mira, bicho. Pô, ela era que... terrível. E já que estamos falando aqui de... Cada um está lembrando de um parente e tal, queria deixar um beijo pro meu avô aqui, que tá com 97 anos e continua vendo porn. Olha, aí sim. É o cara que eu mais respeito da família. Um abraço. E o mais legal, ele não escuta, ele deixa o porn no talo. O bairro, sabe? Porn. Seu João, mestre, velho. Mestre. Ah, Omelete Nights. Mas a coisa pior do Natal pra mim é o amigo secreto. Eu acho um saco amigo secreto. Um saco. O amigo secreto da firma esse ano, a pessoa que me tirou, não sei até agora quem é. E a gente já fez a festa, pra você ter uma ideia. Mas como assim? Quem que te deu o quê? Porque foi o cara da OPEC lá, que não pôde aparecer, e aí foi outra pessoa. Ah, é o Justin Bieber. Cara, Gustavo... Ah, o Justin Bieber te tirou. Deixa eu fazer uma crítica a você, Hesse. Eu não sei quem é. Gustavo, caralho, me pergunta, velho. Eu sei quem é. O Pedro, ele entrou agora. Ele entrou no lugar do Almeida. Ele entrou no lugar do Almeida, faz 3 semanas que ele tá aqui. Eu esqueci também. Você... chegasse pra mim e falasse, velho, deixa eu agradecer o cara, porque, Hessel, se a minha fama é negra nesse escritório, nessa redação, enfim, se eu tenho uma fama ruim, a sua, eu não consigo nem começar a conceber, porque, tipo, o Hessel não faz o menor esforço, ele não dá oi, ele entra e passa. Claro que eu dou oi pra todo mundo. Ah, sim. Quem é? Amanhã você vai me apontar o Pedro. Fala, esse cara é o Pedro. Eu não conheço o Pedro. Eu não dou oi pra ele porque eu não conheço ele. É por isso. Não sou louco dar oi pra quem eu não conheço. Né? Eu vou te apresentar. Eu faço questão. Amanhã eu venho. Eu te apresento o Pedro. Vocês vão almoçar juntos. Vocês vão almoçar você e Pedro. Vai almoçar você e Pedro que te tirou. O que, que você ganhou do Pedro? Um pacote de cerveja. Que, aliás, as cervejas parecem boas. Tá lá gelando em casa. Puta que pariu. Pedro é seu amigo agora. É pra isso que serve o amigo secreto. Ele tava fazendo prova, ele não pôde vir. Mas ele te largou um pacote de cerveja, ele te conhece. Ele olhou dentro de você. Ele sabe quem você é. Ele te entende, ele te ama. Amanhã você vai conhecer o Pedro. Mas você ganhou o melhor presente de amigo secreto. Eu ganhei a porra do melhor presente de amigo secreto de toda a minha vida. De toda a minha vida. Eu sempre fui frustrado com presente de amigo secreto. Sempre dei o meu melhor. Busquei dar o melhor presente possível. Sim. Pro outro. Né? E altruísta mesmo. Não espero nenhum presente bom em troca. Mas eu quero tentar conhecer essa pessoa. Sim. Beleza. Esse ano, infelizmente, ele nos deixou, o nosso programador, o Armando, ele saiu da empresa. Eu lutei para que ele ficasse. Enfim, o presente que ele me deu, que Armando, o programador, me deu, foi uma Nerf. O que cara, é isso? Uma Nerf, aquela arma que atira balas de espuma. Que é incrível. É incrível. Vou te mostrar lá embaixo. Ah, tá. Cacete. Eu porque várias vezes... É incrível, é super precisa. E é super precisa, e o treco vai longe, e não machuca ninguém. Nerf é a melhor coisa que já criaram. E eu ganhei uma porra da Nerf, porque eu nunca tinha tido coragem de comprar uma pra mim. O arma de brinquedo virou um negócio muito profissional. Na nossa época, putz, as minhas eram muito... A minha era baladeira. A gente pegava um cano de PVC, colocava uma bexiga atrás, um balão, sabe? Isso era foda, isso machucava e aí, pra cacete. Machucava pra cacete. E aí prendia com durex assim e colocava, sei lá, uma semente dentro, um feijão, fazia nossa, muito mas isso. Mas tinha, tipo, muito que ser artesão, né? Tinha muito que ser artesão pra ter uma arma decente, assim. Não precisava. Mesmo as arminhas profissionais, tipo a Zillion, tinha uma Zillion que atirava elástico, você tinha que ter elástico. Sim. Puta, negócio mambembe, cara, mas pô, atirava bem. Era muito bom, né? Eu fazia muito, tipo, na escola mesmo, tipo, dentro da sala, rolando a aula, você pegava a liguinha, né, o elástico, e colocava papel. Hã? Hã? Hã, o quê? Hã, eu pegava o quê? Ah, que a gente chamava lá em Brasília, não era elástico, era liguinha. Liguinha. Liguinha. Sabe, uma liga? Chamava de liguinha. Você tá inventando isso. Tô não. Tô você inventando. Tá inventando palavras aqui, só pra trollar. É liguinha. Depois ele vai lá no Facebook dele e coloca assim, hoje eu falei uma palavra lá, inventei uma palavra no Omelete Night. KKKKK. Ele põe KKKKK. Inventou liguinha. Ouvintes, me digam se vocês já não escutaram isso. Liguinha, é o elástico. Aí eu fazia a bala de papel. Você dobra o papel e acertava na pessoa, assim. Ficava aí os meus amigos na... Sei, aquele papel dobradinho, tipo... Exato. Um puta, dói também. Dói pra cacete, mas era muito bom de brincar. Isso era muito bom. Eu nunca ganhei uma arma. Não, eu ganhei uma arma d'água uma vez. Que também é divertido. Arma d'água é legal, mas não é que nem chumbinho, né? Não é que nem chumbinho. Pô, lá no na sua cobertura, Dani Taranha, você podia ter uma arma, sua cobertura recreativa lá em Santana. Sim. Você podia ter uma arma d'água. Armas d'água pra fazer pega-pega, assim, ali no... É, pode ser. Pra fazer a ponte mangueira do rio que cai no seu... É. Na sua laje. Ali é perigoso. Nossa, aí é legal, né, fazer ali, tipo, 20 andares. Eu super... Eu super iria na festa de pega-pega com armas d'água lá. Eu comprei uma mangueira. Uma mangueira? Uma mangueira. Eu lavei o terraço esse fim de semana com a mangueira. Funcionou. É? Dá pra tomar banho mas de é daquelas mangueira. E a pressão tem... é boa, assim? Não, pra... a pressão não é muito boa, não. Mas é água, no, né? Ela tá no último andar, né, meu? A pressão não tem como ser muito boa lá. Verdade. Mas resolve, viu? Sabe o que podia fazer lá? Podia fazer concurso de camiseta molhada com o Marcelo Hessel. Nossa, aí sim. Com a sua mangueira. E isso ia ser foda. Marcelo Hessel. Ah, o verão tá aí, né? Marcelo verão Hessel. Tá aí, e você, tá aí. Hessel, você, amigo, você sensualiza, cara. Você é o muso da laje. Você, Marcelo muso Hessel, da laje. Marcelo Hessel na laje de concurso de camiseta molhada, olha só. A gente assistiu aqui, depois de muitos anos, o vídeo que eu fiz a dança erótica no Omelete TV, que parece que essa dança que eu fiz foi tão foda, tão sensual, que bloqueou o vídeo no YouTube, né? Não, ouvi falar isso aí. Loucura, tomou um tag lá. Tomou um tag. Procure aí, eu nem lembro qual que era esse Omelete TV, mas é o Omelete TV que eu dou uma chicotada, que é o coraçãozinho do Juan, o clássico do Omelete TV. É, escrito Omelete TV e aí tem Pra Você Mulher, no Pra Você Mulher. Ah, é isso mesmo. Pra Você Mulher. Pra Você Mulher. Então, eu tô pensando em fazer um spring break no meu terraço. Caralho, que puta boa ideia. E colocar um banheiro químico, né, pra dar. E aí, cobrar uns ingressos. Como que você vai subir esse banheiro químico? A gente dá um jeito. Não, porque eu realmente já tô produzindo, tô pensando de verdade aqui. Como que você vai subir esse banheiro químico? Não, eu não sei como subir. Pra descer é fácil, é só empurrar ele da sacada toda. Caralho, uma bomba de merda, um cometa de merda. Um treco lá cheio do 20º andar, caindo. Mas tem um parque ali do lado. Eu quero que se não foda, cai ninguém na mata, não vai fertilizante. É adubo. É adubo. Fertilizante. Exato, fertilizante. Entendeu? Já era. Omelete Nights. omeletenights@omelete.com.br, e-mail do X, ele não quer ser identificado. Ah, se bem que tem e-mail de travesti aqui. Pulou o e-mail do X. Já pulou, já era. Vou falar do e-mail do X. Mas é que, cara, o do travesti é demais, cadê? Tá, eu vou ler o do X primeiro, tá? Mas o do travesti tá aqui. Atenção, você que mandou e-mail que curte um traveco, você é o próximo. Meu nome é X, tenho 27 anos, moro em Ribeirão Preto. X, tinha um rapper que chamava X. Tem o X do rapper. E tem uma namorada que, participou, ao que tudo indica... Olha que caso drama, alfabeto. Gente. Ah, não, do caso mais um drama... Eu fui mal. Não, gente, é mais um drama que nós vamos ter que resolver. Eu já tô pensando no traveco. Que merda. Bom saber. Então, onde eu tava? Sou professor de química e tenho uma namorada que, ao que tudo indica, não gosta de sexo, pelo menos não comigo. Ai, ai, ai. Olha que problema, hein? Pro seu Natal. Eu e minha namorada temos um relacionamento de 5 anos e nossa vida sexual não está lá às mil maravilhas. No início, estava tudo lindo. Conforme o tempo foi passando, as coisas foram mornando. Minha namorada já não tinha mais aquela demanda pela coisa e eu, como acredito ser correto, sempre dei tempo ao tempo e pensava comigo. Isso é uma fase, isso vai passar. Só que a coisa não passou. E a cada mês a situação piorava, ao passo de ficarmos 3 meses sem sexo. E hoje em dia, quando rola, já nem é a sombra do que foi nos tempos áureos. Minhas perguntas são... São várias perguntas que o X mandou. Ovo de codorna. Ostra. Você nem sabe qual que é a pergunta. Amendoim. Vamos lá, primeira pergunta. Minha namorada não curte a coisa e fazia pra segurar o namorado? Pode ser. Não necessariamente. Pode ser, conheço gente assim. Eu sou ruim de cama pra caramba? Acho, não sei. Não necessariamente não, também. Não sei, acho que não tem a ver. Ela achou um ricardão e eu passei a ser o cara pra casar e toda a diversão ficou pra ele? Também. Pode possível. Ser. Todas possível. As anteriores. Todas as anteriores. Ela tem medo que eu enjoe do sexo com ela e acabe por procurar novas aventuras e colocou na cabeça que uma boa ideia seria que o sexo só rolasse em doses homeopáticas? Não. O fato de eu ter engordado alguns quilos com o passar dos anos fez com que ela perdesse a atração total por mim? Pode Provavelmente. Ser. Provavelmente. Pode ser. Faz parte. Olha, X, pode ser tanta coisa, cara. Difícil ajudar o X, hein? Porque pode ser muita coisa. Vamos começar, então, com umas dicas básicas. Aí, ó, butt plug. É uma dica. Olha, você tá quieto, Érico. Eu tô com medo de quando você fica quieto assim, vem uma desgraça logo em seguida. Ou não, né? Ou vem não. Uma coisa muito ou positiva. Não. Eu... As relações esfriam, né? Mas 5 anos é pouco. 5, não, pô. É. Não, eu acho assim, das duas, uma. Ou ela nunca foi chegada na coisa... Porque existe acontece, isso? Existe. Existe mulher que passa a vida inteira sem ter um orgasmo. E aí, como é que ela vai gostar de sexo? Ah, mas eu acho que aí é culpa do cara, né? Não. Não é 100% a culpa do cara. Mas... A mulher precisa... Assim, o cara quantos é criado... Quantos por cento é culpa do cara? Uns 85? Não, uns 90. Eu acho que é 6-6. 69? Não, eu acho que... Não sei, idiota. Eu acho que a mulher é mais culpada que o homem, eu vou explicar por quê. Porque o homem, ele nasce sendo... Ele é ensinado a colocar a mão no órgão dele. Ele acorda, meu filho pôs a mão no pau, ei, olha o pau do meu filho, olha o pinto do meu filho, aquela festa, quando o pinto. Ele é estimulado a ter uma atenção especial para com o seu órgão genital. Não só isso, né? Tipo, se ele não ejacular constantemente, ele vai sofrer o quê? O quê? Polução noturna. Mas ele é incentivado pelo pai, pela mãe, pelo avô. Você por... e Marta Suplicy, viu? É. O resto é tá fora. É estimulado pela sociedade, né? Ele é estimulado por todos a colocar a mão. A menina, não. Pra menina, aquilo é pecado, aquilo é errado, aquilo é feio, não pode colocar a mão, não pode fazer nada. Então a mulher, ela é criada sem se descobrir sexualmente. Ela não sabe o que é aquilo, não sabe como funciona, não sabe que botão que aperta, o que tem que fazer. Ninguém sabe, né? Essa é a verdade. Você entendeu? Mas é que tá. Como se a sério? Mulher não descobrir, como é que ela vai relaxar e... Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, faz todo sentido. Então, assim, às vezes, a namorada, realmente, às vezes, ela não, nunca teve um orgasmo. Então, assim, fica difícil pra ela gostar de sexo. Brother, tem tutorial na internet. Tem tutorial. Não, eu acho também que a menina tem que parar de ter preconceito, de achar que é pecado. E tem que pôr a mão mesmo. Atenção, mulheres do meu Brasil. Coloquem a mão, entendeu? Fucem aí. Vocês têm que descobrir o que vocês gostam. Senão como é que faz? O cara pode ser o mestre dos mestres. O mestre da buceta. Ele pode ser o fodão. Mas a mulher trabalha com a cabeça. Se a mente dela estiver travada, não tem Cristo que faça a criatura gozar. Cristo não. Você entendeu? Cristo não. É Natal. Aleluia. Mas é verdade. A pessoa, a cabeça da mulher tem que estar no clima ali. Ela não pode estar preocupada. Porque a mulher fica encanada. Ai, será que eu tô barriguda? Será que não sei o quê? Não sei o quê. Ela fica preocupada, não adianta. Fica preocupada, tudo isso, influencia, não relaxa direito. Olha, X, voltando ao depois dessa. Ah, tinha um e-mail, né? Tem um e-mail do X. X, pode ser que ela nunca teve um orgasmo? Pode ser. E por isso ela não gosta, porque ela não sabe como é. Pode ser que ela tenha outro? Pode ser. Pode ser que ela, não, que ela goste de você, mas que ela não tenha mais tesão porque você pode engordou também, pra caralho? Né? Pode ser também. Ou pode ser também que vocês tenham aí 50 coisas não resolvidas e, que tipo, o sexo é só... 50 tons. 50 tons de cinza. Porra. Você tem coisas não resolvidas. Ela não gosta da sua mãe, ou você... Tipo, não gosta da sua mãe. Acha ela... que ela ri engraçado demais. Ela pode estar com a autoestima, entendeu? Baixa por alguma coisa. Pode ter mil coisas e, pode. Tipo, vocês deixam de transar porque não tem mais essa Ela pode essa não estar se achando bonita e atraente. Pode, entendeu? Pode ser tanta coisa, X. Você vai ter que, meu... Conversar com ela também, conversar, né? Tem com isso, ela, abre o jogo. Cara. Não tem outro jeito. Vocês têm 5 anos de relacionamento, vocês já têm uma intimidade mas bacana. Mas é pouco mesmo, 5 anos. é pouco pra estar nesse, nesse nível aí. Porque realmente, pô, relacionamento muito longo, meu. Chega lá na frente, assim, você começa. Você para de ver um pouco o parceiro ou parceira com desejo, né? Tipo. Ah, depende do casal também. Vira meio brother, né? Não, mas depende do casal também. É difícil, cara. Não sei. Conheço muito poucos que conseguem. Aí é casal que vai, começa a frequentar clube casa de swing. Casa de swing, isso que eu ia falar. O swing é. Swing inocente. Mas eu acho que depende do casal, depende do tipo de relacionamento que foi construído ali. Eu acho que isso é relativo. Acho mesmo. Muito bem, vamos pro e-mail do Traveco, então. E-mail do travesti. O nome dele? Ronaldo. Eu me chamo Davi Baracha e sou da cidade de Macaé. Mais recentemente, eu fui morar em Rio das Ostras com a minha mãe. Olha a piada pronta. Com a mãe dele, a dona Sam, que por sinal é tarada pelo Érico Burgo. Claro, e o motivo mães, pelo né? qual eu mudei foi porque os meus amigos descobriram um dos segredos que guardei por toda a minha vida. Eu sempre fui viciada em pornografia e, embora eu goste de mulheres, veja bem, uma das minhas maiores taras são os travecos. Meus amigos descobriram, espalharam pela internet e eu tive que mudar de cidade. Hoje em dia, não tenho contato com nenhum deles e gostaria de perguntar para vocês. É errado gostar de coisas diferentes? Bom, primeiro que não é errado. Ele perguntou se é errado. Não, não é, errado. Errado. É errado, não é. Primeiro, Davi. Excesso de putaria, certeza. Davi, não é errado, tá? Ou é excesso de putaria, ou você gosta de um... Você gosta e gosta, pronto. Mas ele já falou gosta de mulher. Quem sai com travesti... Mas ele não sai com travesti. Ele gosta de vídeo. Quem sai com travesti, Érico Burgo? Sai porque gosta do carinho anal, vamos assim dizer. E tem vergonha de falar pra mulher, enfia o dedo e no meu... E tem vergonha de falar pra mulher, enfia o dedo no meu fiões. Davi, você é hétero e você gosta de um carinho. Não tem o menor problema com isso, viu? Seja feliz, não ligue pros seus amigos. E o cu é seu. E o cu é seu. Quem nunca pegou um travesti, né, gente? Vamos falar quem aqui agora. Quem nunca pegou um travesti? Quem nunca pegou um travesti? Né, Érico Burgo? Que porra é essa? Omelete Nuts. Mais um e-mail aqui do João Vitor. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: se vocês pudessem escolher um único filme estrelado ou com participação do Nicolas Cage, qual seria? O Sacrifício. Essa pergunta é impossível. Caralho. Nicolas Cage. O Sacrifício pra mim. É, foi o primeiro filme que eu pensei. Sacrifício. Mas, é aquele que ele morre queimado? Coisa. É. Tá. Porque você acha muito ruim. É muito não, ruim. Não é muito ruim. É do caralho. Ele soca a Lili Sobieski. Ele briga com o urso, que na verdade ele não é urso. Com é a mulher uma mulher vestida de urso. E tem o Step Away from the Bicycle. É ótimo esse diálogo. E ele aponta a arma pra menininha. Pra menininha sair de perto da bicicleta. Cara, esse filme é tão louco, mas tão louco. Que ele é beira, assim... É um vislumbre de uma mente perturbada, assim... Em forma de arte, é esse filme, Sacrifício. Em forma de arte. É um puta filme. Ah, eu não sei, talvez, cara. Talvez seja um dos melhores filmes já feitos. O Nicolas Cage mas aí, puta, o Vício Frenético também, ele tá surtado, ele tá muito louco. Difícil. É difícil, são muitas obras. O Vício Frenético é muito bom também. Frenético. A Outra Face também, ele tá doente também. A Outra Face. Eu acho que o meu seria, a minha escolha seria A Outra Face. A Outra Face, ele faz o filme cheirado inteiro, certeza que ele tava cheirado o filme todinho. Mesmo. Mais um e-mail do Haroldo. Eu gostaria de perguntar uma coisa, diga. Haroldo. Olha, Haroldo, ganhou um... Haroldo. Ganhou uma interpretação aí, Haroldo. Você é um ouvinte especial. Em muitos desenhos animados infanto-juvenil, um monte de gente diz que esses desenhos têm mensagens subliminares. E o que me intriga mais é que a maioria dessas mensagens são sobre sexo. Se realmente existem essas mensagens, qual seria o real motivo pelo qual os estúdios de cinema e animação fazem essas propagandas para as crianças? Olha que pergunta cabeça do Haroldo. Pergunta mas cabeça. Isso, mas isso não é o estúdio que faz, é trollagem do animador. É, então. O cara se satisfaz fazendo assim, meu, vou escrever sexo com as nuvens, ninguém vai olhar essa porra. Eu vou fazer não sei o que lá, sabe? Que era uma vou época vou botar ainda... uns pelos pubianos na Jessica Rabbit. Exatamente. Tipo, o cara fazia isso numa época que não existia nem mercado de home video. Você tinha que assistir no cinema. Então você assistia uma vez. Meu, ninguém pega as coisas assim, escrito sexo no cinema. Os caras não veem. Né? No videocassete não dava, não tinha frame, também né? Não tinha. Não dava pra videocassete ver. Também era difícil. Você não ia... No... Só quando apareceu o G21 que você ia frame a frame. É. Que não era nem frame a frame, era... Então, E o também isso acontecia muito na Disney, porque é um estúdio que tem fama de puritano e tal. O cara deve fazer isso pra zoar a Disney mesmo, né? Tem um... Outro dia mandaram um gif aí do caralho, que é o... Um gif do caralho? É. Mas é um gif do caralho, de um caralho mesmo. É o Flash correndo. O Flash correndo no desenho da Super Amigos. E aí, entre um frame e outro, tem um caralho. Sério? Que zero isso? Caralho do Flash balançando, assim. Que foda. Mas é doentio, um frame, hã? Mas é doentio demais. Mas você imagina ser animador, assim. O cara tem que fazer o mesmo desenho, um depois deve do outro. Deve ser um saco essa deve vida, ser um né? Puta saco, né? Olha só, e-mail do Lucas. Lucas Amarante, que é designer gráfico. E um dos trabalhos dele é naming. Ou seja, escolher o nome de uma marca ou até um produto. Então saiu a seguinte notícia. Cientistas brasileiros deram o nome de uma lesma. De lesma... Como é que se fala isso aqui? Calize. Lesma que é, Calize. Que é da onde? Game of Thrones. Exatamente. E por conta disso, ele quer saber. Se a gente descobrisse um novo bicho, que nome a gente daria de um personagem da ficção, do um ícone da cultura pop, enfim. Besouro Ivan Drago. Certeza, era o meu. Caralho, parece que você pensa. Pô, mas tem que ser um dragão de Komodo chamado Ivan Drago. Mas dragão de Komodo já é o dragão de Komodo. Teria que ser um besouro Ivan Não, mas Drago. É um dragão chamado Ivan. Aliás, esse aí perdeu uma oportunidade também. Podia chamar Calesma em vez de chamar Calize. Calisma. Omelete. Olha, tem um e-mail maravilhoso. Lembra na semana passada que a gente leu o e-mail da Naná? Naná, que era mulher de verdade, uma mulher super bem resolvida, moderna. Sim, queria pagar puta pro namorado, mas ele deu pra trás. Exatamente. Sabe quem chegou o e-mail? Do namorado. Do namorado da Naná. Ai, sério? Na verdade, foda. É o ex, né? Porque ele terminou com ela, porque ela deu a puta pra ele e não quis comer a puta. Ele escreveu porque ele ficou indignado, a gente chamou ele de otário. E blá, blá, blá. Bom, a gente chamou ele de otário? Mas como a gente chamou ele de otário. Sim. É o Ronaldo. Ronaldo. Ele começa o e-mail assim. Indo direto ao ponto, eu sou o ex da Naná. O trouxa sem guelras, que apesar de nerd... Foi trouxa quem chamou ele. Não foi otário, foi trouxa. O trouxa sem guelras, que apesar de nerd, não sabia nada de Darwin. E sim, eu sou um idiota. Aí ele conta a história. Tínhamos 19 anos na época, era meu aniversário, e eu tinha essa fantasia que um dia contei pra Naná. Foi uma surpresa que ela quis me fazer. Ela achou que estaria fazendo uma coisa muito legal e que eu jamais esqueceria. Pode acreditar, eu nunca esqueci. Na época, eu não entendia coisas que ela me dizia. Hoje, eu sei o que perdi. Olha Ronaldo, meu. Caralho. Meu, Naná, olha é Jesus carta. Cristo, mano. Nossa. Olha essa cara. Naná é a segunda vinda. Tipo Nicolas Cage. Nossa. 17 anos depois daquele episódio, somos grandes amigos. Entendo quando a Naná diz que somos melhores como amigos do que fomos como namorados. Temos mais cumplicidade. Entendo, mas gostaria de ter tido outra chance. Ela sabe disso, mas diz que quando vira uma página, grampeia. Amo muito minha baixinha, sempre vou amar. É a mulher mais incrível que conheci. Difícil seria não amá-la. É uma reação natural que ela costuma causar nas pessoas. Puta abraço pros homens. Merda. Beijo pra Dani. Tá Ronaldo! Pariu. Meu Deus, agora é uma missão aqui do Omelete Night. É uma missão. Nossa, esse é, missão. Esse é a missão do Natal. A gente do tem Natal. Que unir esse casal de novo, gente. Onde eles vivem? Não sei. Ronaldo, escreve te quer, Naná. Ronaldo, leia volta. Esse e-mail, fala disso pra Naná, não, a gente de, leu olhando o olho ele, no olho. Entendeu? 17 anos depois, ele não te esqueceu, caralho, Naná. Tipo, dá uma Naná, chance pro Deus. Ronaldo, ele te ama, você é a baixinha Nossa. Dele, Naná. Especialmente Natal agora. Porra, é Natal, né? É Natal. Olha, um dos melhores e-mails que já recebemos aqui. Os melhores aqui. E-mails. Eu em todos estou os tempos. Tocado. E posso falar uma coisa? Ronaldo... Que nunca foi tocado antes. No Natal. Que medo. Ronaldo é corajoso, entendeu? Ronaldo homem. Tem atitude e ele é homem. Homem, high five. Ronaldo é ela homem. Ela meu punho. High five, parece minha Você avó. Você sempre me dá o punho. Parece minha avó, faz high five, ela dá um soco na minha avó. Minha avó faz exatamente o que você fez. Combinei com ela. Você sempre me dá o punho, por isso que eu já fui direto no Porque punho. Porque eu sei que você gosta de punho. Engraçadalho. Não tiramos o foco. Não vamos perder o foco. O Olha, foco o Ronaldo, aqui é Ronaldo. Ele parece uma pessoa mudada. Ronaldo é homem de verdade. Amadureceu, né? Ele amadureceu, homem Naná. Com atitude. Naná, soube reconhecer. Colhe o Ronaldo, ele tá maduro. Olha o Ronaldo. Desgrampeia essa página, Naná. Ele merece outra chance. Ele mandou uma carta pra gente. O que tá grampeado não tá colado, né? O que tá grampeado... Colado com o quê? Já dizia... Olha o outro. já psicopata tem aqui. Tem um versículo, a Bíblia já diz isso. A Bíblia diz isso. O que está grampeado, colado, não estará. Sabe, é mais ou menos isso. É tipo um mandamento, em Mateus assim, né? 17, 12. Em Mateus 17, no versículo... Jesus falou isso, desgrampiei-vos. Desgrampiai-vos as páginas. Porque Jesus, a Bíblia, o Velho Testamento, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento... Quanto são, o Nosso Testamento. Eles são extremamente analógicos, não tem nada digital ali. O Nosso, ali, né? Não. Né? Você tem que escrever na pedra e blá, blá, blá. Então, tipo... Ou a folha de almaço é recorrente na Bíblia. Toda essa coisa de material de escritório. Mimeógrafo, inclusive. Mimeógrafo. As primeiras Bíblias foram mimeografadas, se você não tem esse conhecimento. Folha de almaço. A folha de almaço. Eu tô imaginando quantas folhas foram necessárias. Cabe um montão na folha de almaço. Tinha que fazer trabalho em folha de almaço, era interminável. A cartolina foi muito usada também. Cartolina. Quando eles falam das tábuas da lei, na verdade eles estavam falando das cartolinas. As cartolinas da lei com purpurina. Papel crepom. Papel cola tenaz. Papel crepom. A cola prit. Tá? Na época, a cola prit chamava pritus. Era em romano. Era pritus. Agora eu tô imaginando o Charlton Heston recebendo as tábuas. Um negócio, cartolina. Uma cartolina verde com umas letras rosas. Assim. Não, e o melhor é que enrola, né? Então ele tinha que ficar fazendo ele assim. Ele fica enrolando, né? Exato. É difícil, nem Moisés consegue enrolar a cartolina. E agora chegamos ao item de papelaria mais importante. E mais antigo. E mais antigo, né? Da humanidade aí, dessa parte do catolicismo, da cristandade. Cristianismo. Cristandade. Não existe a cristandade? Cristandela. O papel pedra. O papel pedra é anterior ao advento do homem. O papel pedra remete a tempos jurássicos. Do cetáceo, papel pedra. É do bucetáceo? Do cetáceo. Ah, o período cetáceo. Ah, o período cetáceo, onde nasceram as baleias. Sim, exato. No período cetáceo, onde surgiram as baleias. Exatamente. Porque tem também lá, né, assim, no Deus. Princípio, né, Deus... Tô chorando. Fez o papel. No princípio, fez-se a luz. Fez-se a luz. Depois, o papel pedra. O papel pedra foi no segundo dia. Foi no segundo dia, porque Deus pegou o papel pedra e moldou os planetas, moldou... Os meteoros. Os meteoro, moldou todas, sabe, todas as partes de geografia, foi Sim. O papel pedra. Por isso, caro ouvinte, que quando você faz o presépio, o que você usa pra ali, pra colocar ali em volta? Você sempre faz ali, em volta da manjedoura, Sim. Né? Você faz ali, papel pedra. E este, caros ouvintes, é o nosso milagre de Natal. Olhei. Um milagre de Natal feito de purpurina e canetinha colorida. E papel pedra. E papel crepom. E papel pedra. Um feliz Natal pra vocês, ó. Ho, ho, ho. Ho, tá? Ho, puta, ho. Puta, puta. Ho, em inglês é puta. Não sei porque que eles usam. Ho, ho, ho. É verdade, é na sua mente poluída. Só você pensar nisso. Ho, ho, é puta. Procura ho, H-O, ho, no Google. Agora, desafio. Eric Borges. Ho é puta. Pô, e tava mó magia, um negócio bonito aqui, você vem falar disso. De puta ele já descambou, ele sempre acaba na putaria, né? Chega, ele pô, chega achei que lugar. Você tinha se tocado pelo espírito do Natal. Eu vou me tocar pelo espírito do Natal. Eita! Eu vou me tocar. Ele entra e ele fala, puta, puta, puta. Esse é o velho que você deixa entrar na sua casa. Ó, puta, puta. Ah, e lembrando que a gente volta em janeiro, então feliz ano novo também, né? Feliz ano novo também. Boas entradas. Boas entradas pra você. Isso. Vai, que mais? Anos novo, feliz anos novo, boas entradas. Ah, lógico, né? Tem que fazer. É. Muito bem, Marcelo S. Pula as ondas aí, as sete ondinhas. Pula as ondinhas. Pula as ondinhas, comer lentilha. Tomar champanhe. É, isso aí, ficar bem bota bêbado. Bota uma cueca nova aí no ano novo. É uma cueca branca, né? Branca. Qual que é a cor da cueca do ano novo desse ano? Sei lá. Depende, cada cor que você usa representa o que você vai ganhar no próximo ano, né? Então vamos lá, vou para terminar esse programa. Que cor de cueca você vai usar esse ano? Hessel. Branca, sempre uso branca. Sempre branca. É a paz. Romariz. Sempre uso branca também. Também? Uhum. Você, cor de cueca você vai usar, Dani? Não vou usar cueca. O que você vai usar? Você não vai usar nada nesse... Não vou usar nada, foda-se. Tá bom. E aí, o que isso representa? Representa... A liberdade, né? A pomba da paz. A pomba... Eu não preciso nem dizer nada depois dessa. Um feliz Natal e um um próspero. Próspero ano novo pra vocês. Próspero. Todos. Nós amamos vocês, não é, Dantari? Nós amamos vocês. Muito obrigada por tudo, entendeu? Eu amo vocês. Vocês são ótimos. E viva a pomba. Omelete Nats. Hasta la vista, baby.